aqui. Este agora longo, mas não vou abrir mão de nós. Cada pedaço bom eu guardo pra você. Só faz sentido quando eu ando com você. Pessoa tem o dom que recebeu. Eu não desejo além daquilo que é meu. Azul do mar que não tem dono. Podemos escrever um outro fim.